você, meu bem. Oh, quanto bom seria, nunca mais eu sofreria como eu vivo a sofrer. Desde o dia em que eu te vi, pela primeira vez senti que nasceu um grande amor em mim, mas que cedo teve fim. Tive tanta esperança de ser meu teu amor, toda minha confiança no que você me falou. Hoje só resta lembranças de um fracassado amor, e me deixou como herança a saudade e a dor. Eu que tanto lhe pedi pra você não me deixar, enfim, só Deus sabe o quanto eu sofri por você me abandonar assim. Tive tanta esperança de ser meu teu amor, toda minha confiança no que você me falou. Hoje só resta lembranças de um fracassado amor, e me deixou como herança a saudade e a dor. Eu que tanto lhe pedi pra você não me deixar, enfim, só Deus sabe o quanto eu sofri por você me abandonar assim. Por você me abandonar assim.